Um beijinho especial. Um beijinho caiu do céu na cidade de Aveiro, logo em cima da proa de um moliceiro e catrapus, catrapus. Mergulhou na ria de Aveiro. Ficou todo molhado, mas viu um caranguejo que o ajudou a chegar ao Oceano Atlântico. Viu muitos peixinhos e foi subindo para norte. Encontrou um bacalhau que disse: "Que é isto? Parece um beijinho." "E é mesmo." O beijinho disse: "A água está muito gelada. Onde estou eu?" "No Oceano Glaciar Ártico." E o bacalhau comeu o beijinho. Quando o bacalhau abriu a boca e as guelras para respirar, o beijinho aproveitou e fugiu a correr. Quer dizer, a nadar. Um pescador que estava num dory a pescar, apanhou com o anzol. "Que esquisito este bacalhau. E um bacalhau muito estranho, que até parece um beijinho." Mas o beijinho, com medo, saltou das mãos do pescador e apanhou a boleia de um barco fantasma de piratas que voou para o Oceano Pacífico. E o beijinho ficou muito assustado e foi embora muito depressa, mais depressa que um raio, e mergulhou no Oceano Pacífico. Viu muitas ilhas e a água estava mais quentinha. Viu uma raia elétrica, tubarões, peixinhos coloridos, corais, algas, e era tudo muito bonito. Mas de repente, apareceu um tubarão que o levou até ao Oceano Índico. Continuou a ver muitos peixinhos bonitos, mas começou a ver uma coisa esquisita e que havia em todos os oceanos. Lixo. Muito lixo. Viu uma tartaruga com um plástico à volta da carapaça. E um caranguejo ferradura ajudou a atirar o plástico com as tenazes e salvou a tartaruga. Depois, o beijinho continuou e viu cardumes de peixes a comerem lixo que era feito de plástico. O beijinho ficou muito triste, porque os peixes vão para o jantar cheios de microplásticos. Então o beijinho teve uma ideia para salvar os oceanos do lixo. Pediu boleia aos cavalos marinhos para o levarem até à superfície, até à cidade de Aveiro. Quando chegaram, disseram adeus ao beijinho. Uma gaivota apanhou-o e deixou-o cair no jardim de infância de Santiago. Estava morto de cansado. Mas quando caiu, espalhou-se em cima das cabeças das meninas, das senhoras e dos senhores. Beijaram-se todos e parecia magia, porque começaram a gritar: "Santiago! Santiago! Santiago! Não sujem os oceanos e os mares e a ria! Não deites lixo no chão, porque vai para a ria e depois para o mar! Sê amigo do ambiente!" E a partir desse dia, as pessoas de Santiago nunca mais puseram lixo no chão. E quando viam pessoas a tirar lixo para o chão e para a relva, diziam assim: "Não ponham lixo no chão! Stop! Sê fixe! Não lixe!" Jardim de Infância de Santiago, Grupo 3.